nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová, nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos.